bagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final. Você já sabe lá o endereço, www.artefinalhq.com.br. Lá tem todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, além de artigos, reviews, matérias, muito mais. Além de você poder escutar os podcasts lá no site, a gente também está no Spotify, no Deezer. Só procurar por Sete Jagunços que você consegue nos seguir por lá também. E para mais esse podcast belíssimo, estou aqui com Vitor Azambuja. E aí, pessoal? Com o Maurício Dantas. Saudações onírico-fascistas. E hoje nós reviramos nossos baús de formatinhos para trazer uma história que eu posso dizer que é uma história clássica e, na minha opinião, o melhor arco do Dan Jurgens escrevendo a Liga da Justiça. Nós vamos falar do arco A Mão do Destino, escrito pelo Dan Jurgens, que tem também, ele também desenha as histórias, com arte final do Rick Burchett, que foi publicado aqui no Brasil em Superpowers número 34, que é aquela historinha da Liga da Justiça fascista. Vitor Azambuja, fale um pouquinho dessa belíssima historinha. Então, antes de falar da história, eu convido os ouvintes a revisitar o nosso episódio sobre a morte do Superman. É porque essa história, ela é uma consequência direta dos eventos da morte, né? É, se você lembra, se não lembra, vai lá e ouve. É, essa versão da Liga da Justiça que tinha Besouro Azul, Gladiador Dourado, Fogo, Gelo, Bloodwing, Máxima e Guy Gardner, ela é praticamente destruída, né, na morte do Superman. Ela é a primeira linha de defesa antes do Superman chegar. E o Apocalipse dá um cacete nelas, coloca o Besouro Azul num coma, rasga o uniforme do Gladiador, ele perde os poderes, exaure os poderes da Fogo, ela também fica sem poderes, e traumatiza a Gelo, que vê o Superman morrer, né? Ela era meio apaixonadinha pelo Superman, apesar do relacionamento dela com o Guy Gardner. Então, nos eventos da revista da Liga da Justiça, que nessa fase estava sendo escrita pelo Dan Jurgens, que é também o autor da morte, né? Na edição seguinte, a toda aquela edição de funeral para um amigo, a gente vê a Liga recrutando alguns, o que sobrou, né? Recrutando alguns novos membros. Basicamente, o Bloodwing, a Máxima e o Guy Gardner são os únicos que conseguiram, de certa forma, sobreviver, né? O ataque do Apocalipse. A Máxima faz um novo uniforme para ela, um pouquinho menos revelador, né? Quem lembra da Máxima, né? Com tantas lembranças da Máxima, né? Daquele uniforme clássico dela. Esse aqui é aquele uniforme roxo que pelo menos cobre o corpo, embora totalmente colado ao corpo, né? O Guy Gardner já tá com o anel amarelo, ele já tava na morte, né? Usando o anel amarelo do Sinestro, daquela minissérie Guy Gardner Renasce. E o Bloodwing tá meio perdido, indo lá nos mistérios dele e tal. Eles recrutam o Condor, que é o Black Condor, né, que era um personagem que a DC estava tentando emplacar nessa época, inspirado num personagem antigo também. Ele chegou a ter uma revista própria aqui no Brasil, acho que só aparece nessa fase da Liga mesmo, não sei se saiu em algum outro lugar. O Ray, que também era um personagem que a DC estava tentando emplacar lá em 93, com série própria e tal, e também é uma versão de um personagem antigo, da editora, que eu acho que é o único que sobreviveu a essa fase dos anos 90 desses heróis novos. Acho que foi o Ray, que acaba tendo alguma relevância. E o Agente Liberdade, que é um Capitão América mais fascista, meio genérico, que também estava um pouco em evidência. Meio que pegaram os restolhos, né? Para não dizer que pegaram só restolho, aí a Mulher Maravilha passa a fazer parte oficialmente da Liga da Justiça nessa versão. Lembrando que essa é a Mulher Maravilha relativamente recente no universo DC, depois da reintrodução dela pelo Jorge Pérez, que acontece lá naquela minissérie Lendas, que a gente também já falou no episódio passado. Se não me engano, pela cronologia pós-crise, eu acho que essa é a primeira vez que a Mulher Maravilha participa da Liga, né? Eu acho também, porque essa a liga do pré-crise era Detroit, né? Ou ela chegou a participar da Liga Europa? Agora eu tô em dúvida se ela entrou. Eu acho que ela participou da Liga Europa. Tô em dúvida. É que essa Liga, na verdade, ela eu ia falar isso também. acabei me esquecendo. Ela é o que sobrou da Liga da Justiça Internacional, né? Eles ainda têm a mesma estrutura da Liga da Justiça Internacional, mas ela já é só a Liga da Justiça América, né? Eles estão... esta equipe que o Jurgen estava escrevendo é a Liga América. E isso é o começo do fim dessa fase, né? Tanto que esse arco que a gente vai comentar é o penúltimo arco do Jurgens à frente da revista, né? O seguinte se conecta diretamente, é o último arco dele, são duas edições. E daí pra frente, essa versão da Liga que a gente começou a conhecer, que ela se formou lá na liguinha famosa do Giffen e do DeMatteis, e evoluiu pra essa Liga, dessa fase da morte do Superman. Ela vai terminar, e aí entra a Liga do Morrison, de volta com os grandes, né? Incluindo a Mulher Maravilha. Bom, a primeira missão dessa liga nova que se forma em uma edição e na cronologia, se você estivesse lendo a história em tempo real, assim, já é tipo assim, se forma e já aparece uma ameaça lá que eles têm que enfrentar. É que eles veem o satélite antigo da liga, da fase do satélite, que é a liga antes de Detroit. O satélite antigo da liga reaparece na atmosfera. E eles saem lá pra investigar o que é aquilo, né? Mas antes disso, tem uma edição só contando o Jurgens. Isso é legal, que ele não explica nada, né? Ele não diz que é uma terra alternativa, ele não diz nada. Ele conta uma versão em que a Liga da Justiça do Satélite, ele vai contando aos poucos, ela virou uma liga fascista, que meio que assumiu o controle do mundo, assim, e tá caçando tá caçando os supervilões, né? E os supervilões se aliam ao governo americano para tentar deter esses caras. E é interessante que ele não faz muita alteração na personalidade dos personagens, a não ser o fato de que eles começam a comprar aquele discurso dos fins justificam os meios, né? Um dos piores, que sempre foi assim um pouquinho mais, digamos assim, autoritário, é o Gavião Negro, que nessa versão ele tá fascista mesmo, assim, né? E o negócio dele é tortura, assassinato, perseguição política. E aí, quando essas duas ligas se encontram, acontece, né, o inevitável confronto entre elas. Eu li a história na Superpowers e é engraçado que eles ainda chamam o Gavião Negro aqui de Falcão da Noite. Outra curiosidade é que, pra mim, é o melhor uniforme do Flash tá aqui, né? Que é ele todo preto com os detalhes em amarelo, né? O Hal Jordan babaca, vice-presidente dos Estados Unidos, né? Na verdade, você falando que não teve muita alteração na personalidade... eu acho que até teve, viu? Talvez o que menos teve alteração da personalidade foi justamente o Gavião Negro, porque ele sempre teve essa coisa assim, meio, como você falou, autoritária, sempre teve aquelas brigas lá dele com o Arqueiro Verde, né? Porque um era de direita, o outro de esquerda, e aqui talvez foi o que teve menos alteração da personalidade e o que ficou mais acentuado, né? Essa característica dele. Ele tá sádico, né? Eu acho que isso aí chamou mais atenção, ele tá bem sádico. Aquela cena lá inicial, ele perseguindo o Sinestro, né? Aí ele dá uma massa na cara do Sinestro, que quebra a cara do Sinestro, aí ele vai e fala assim, você quebrou meu nariz, tal, eu preciso de atendimento. Ele falou, não, eles têm aquele processo que depois foi utilizado com essa mesma liga de repactuação mental, uma espécie de lavagem cerebral, né, que depois teve uma história toda baseada nisso, mas através de magia, né, lá em Crise de Identidade, e ele fala, não, isso é muito bom pra você. Arranque as duas mãos dele. Aí ele, não, mas e o braço quebrado? Não tem problema, arranque o braço na altura do ombro. E ele ainda toma o anel do Sinestro, né, isso é chocante, né, pra quem lia na época essa história, né, Maurício? E eu confesso que eu não tinha essa vivência toda de DC na época, né, então conhecia, assim, menções a alguns personagens deles. O próprio Arqueiro Verde, eu só lembrava dele Super Amigos, tinha um boneco dele que adorava, Super Amigos. E o Falcão mesmo, né, o Gavião Negro, eu achava lindo, achava muito bacana aquele visual dele. peito musculoso de fora, nossa, que homem. Mas não, eu achava bacana o olha capacete, aí. As marcas. Musculoso e cabeludo, né? Um dos poucos heróis que mostra o peito não. cabeludo, né? E violento, um homem forte. Ui! Eu achava muito bacana tanto o capacete, a questão das asas. Sempre gostei desses personagens assim com asas, o Arcanjo mesmo, os X-Men. Até o Gaio, quando eu li a última edição da Liguinha. Gaio é foda, viu, bicho? Gaio é triste. O cara vai de Gavião Negro pro Gaio, é foda. Daqui a pouco ele vai elogiar o visual desse Condor aí. Com as fitinhas no cotovelo pra voar, sim, né? Que os caras não se decidiam se ele tinha um medalhão, um colete, né? Toda hora mudava de posição aquele negócio dele ali. Não, É engraçado porque, inclusive, essa história do Gaio foi. Eu li a última edição da Liga, eu acompanhei numa viagem, assim, pra esperar o ônibus chegar e tava naquelas promoções, né? Dois ou três quadrinhos. Pacote juvenil. Dois, três quadrinhos da Abril por. Clássico, isso é clássico. Um trocado, assim, né? Então não tinha como você não comprar. Mesmo se você já tivesse uma das três revistas, você comprava pelas outras duas e ainda saía no lucro. E aí eu achei bacana essa coisa de usar a Liga da Justiça, de ter os personagens todos juntos, como a gente via Super Amigos, era uma coisa que a gente não lia muito, né? Mas tanto a Marvel quanto a DC usavam muito mal seus principais supergrupos, assim, né? Não falo de X-Men, Novos Titãs, mas aqueles que deviam ser os principais, né? Liga, Vingadores. A Liga só foi ser bem utilizada mesmo quando o Morrison assumiu e a gente teve mais ou menos na mesma época ali o desenho, né? Da Liga da Justiça, que é sensacional. Eu ia comentar isso, né? Como a Liga nessa fase tava restolha, porque essa Liga que aparece, a Liga Fascista, ela é uma reminiscência da Liga do Satélite, que até é uma Liga da Justiça pouco conhecida aqui, mas é conhecida como uma das melhores, né? Mais respeitável, né? Mais respeitável, é. Tanto que quando começa a Liga do GIF, no Gavião Negro fica puto com isso. Não, a Liga da Justiça é um negócio de respeito, vocês estão transformando isso aqui numa bagunça, né? E detalhe que não é nem o Gavião Negro, é o Felandor lá, é o espião, né? Mas ele é igualzinho o Catarol. Ele é tão bom que ele imita até a indignação do Catarol, né? Do Carter, né? E realmente, nessa época, a gente tem que lembrar que nos anos 80, o principal supergrupo da DC não era a Liga, né? Era os Novos Titãs. E a Liga ficou, assim, num ostracismo foda, né? Lá na fase do GIF, né, ele fala, a DC não queria relançar a Liga. Eu relançou porque eu insisti e me deram só os personagens que estavam sem fazer nada, né? Porque os grandes estavam nos seus próprios arcos lá. E essa Liga é meio que uma... A Liga que a oficial, né, que enfrenta essa Liga Fascista, ela é meio que uma reminiscência disso, é uma restolhada foda, sabe? Mesmo vindo dessa fase de sucesso do Giffen e do Dematis, né? Eu uso arriscar que o Jürgens fez uma metáfora aí nas próprias histórias dele, porque eu acho que aconteceu a mesma coisa quando disseram pra ele assumir, né? Ou ele fez a proposta, ou chamaram ele. De medalhão, ele só podia usar o Superman, porque ele já tava usando na revista principal. Já tinham mais ou menos nessa época aí os planos da morte, né? A gente sabe da história que foi um encontro anual dos escritores, e aí surgiram a questão da morte dele, e então o Jürgen já sabia o que ia acontecer, mais ou menos. A DC pensou, então beleza, tá bem encaminhado. O medo do editorial parece que sempre foi contestar as histórias, né? O personagem tá aqui, o mês que vem não poder estar mais, porque mudou o status quo. Mas como é o escritor principal escrevendo também a Liga da Justiça, aí liberaram, até como uma forma de dar um atrativo, né? Na continuidade pós-crise, o Superman nunca tinha sido da Liga da Justiça. Ele tinha ajudado no passado algumas vezes, como ele menciona, mas nunca tinha sido membro efetivo, e como ele chegou a ser líder aí, né? Não, tanto que, deixa eu uma curiosidade, é que essa fase foi relançada em dois encadernados lá fora, e o que deram de título pros encadernados é Superman e a Liga da Justiça, que não era o título da revista, né? Era a Liga da Justiça da América, né? Era a continuação da Liga do GIF. E lá fora é Superman e a Liga da Justiça, bem grande, assim, Superman. E aqui saiu em Liga da Justiça e Batman. Exatamente. E pior, a fase posterior, que é quando o Jürgen sai, entra o Danvado, né? Sim, é muito ruim. Isso só foi. Foi a pá de cal, né? Isso só foi encadernado em 2016 ou 2017, foi quando saiu o filme da Mulher Maravilha, e saiu como Mulher Maravilha e a Liga da Justiça. E aí, voltando para o arco, como falou, a primeira edição, o Jurgen simplesmente joga, né, aquela versão da Liga, mas não explica nada. E aí, na segunda edição, é que aparece essa nova Liga da Justiça, que na edição anterior dessa primeira, vale lembrar que ela, apesar de ter saído daqui aqui em Superpowers, na revista, ela saiu na revista mensal, lá nos Estados Unidos, né? Foi publicado da edição 72 de Justice League América, da 72 até a 75. 4 edições. E na edição imediatamente anterior, na 71, é quando ele apresenta esses novos personagens, esses novos integrantes da Liga, né? E a 70 ainda é a edição que tem a interligação ali com a morte do Superman, né? O finalzinho da morte do Superman. E já nessa edição seguinte, na 73, é quando ele mostra os personagens meio que se conhecendo, né? Eles lá nos laboratórios estão vendo os poderes do Ray e o Guy Gardner, para variar, reclamando que a líder da equipe é a Mulher Maravilha e que quem deveria ser o líder era ele e tal. E é quando eles vão lá investigar esse satélite que aparece, que era o antigo satélite da Liga da Justiça, só que não aparece direito nos sensores, né, da NASA, só aparece lá visualmente e eles não sabem o que está acontecendo. E quando eles vão lá investigar, eles são repelidos pelo nuclear. Só que aí, quando eles caem na Terra, eles já caem nessa Terra já dominada pela Liga, né? Nessa Terra que a Liga da Justiça manda em todo mundo, e quem discorda deles, eles vão lá e acabam com a resistência, porque eles detonam um míssil nuclear na China, né? Que a China ia jogar esse míssil nuclear neles, e eles dão um jeito lá de fechar o silo e o míssil acaba detonando no território chinês, né? E aí o Jurgens vai aparecendo, aquele personagem, o Senhor Destino, Doutor Destino, o Doutor Destino da DC, que é aquele personagem que manipula sonhos, né? Isso, que é a confusão que existe, né? Que são 3 personagens americanos, todos, cada um tem um nome, mas aqui no Brasil é todo mundo Destino, que é o Dr. Doom, que é o Doutor Destino da Marvel, né? O Mr. Fate, que é o Senhor Destino da DC... E esse Mr. Destiny, que aqui ficou, como já tinha um Senhor Destino, ficou Doutor Destino da DC, né? Que de doutor ele não tem nada, né? No caso do Fate, é pior, porque ele é Dr. Fate, e aqui é Senhor Destino. É isso mesmo, ele é Dr. Fate, exatamente. Perdeu até o doutorado dele. Sacanagem. Ele deve ter sido um daqueles que plagiou, ou então que estudou em Harvard, né? Ele fez o doutorado naquela Universidade do Espírito Santo, né? Que nem o Witzel. Mas aí o dele tiraram, né? Copiou muitos parágrafos, né? Marcos, você trouxe de volta aí a história. É verdade, esse primeiro capítulo é bacana, como eu ia falando, né? É meio chocante você ver os heróis mais violentos, assim. Mas você saca logo que tem alguma coisa diferente. Principalmente hoje, conhecendo da cronologia, não tem tanta surpresa assim, e algumas diferenças, né? Parece que esse Flash aqui, apesar de eu não lembrar de ter uma menção nominal a ele, é o Barry e não o Wally, que já é o Flash na continuidade normal. O Batman não tem a elipse amarela, parece que é a Liga do Satélite, então é o Barry, né? É. O Batman não tem a elipse amarela no peito, então o Jürgen já tinha se antecipado aí o que ia acontecer na cronologia, e antecipou também a roupa preta do Barry, né? Que o Miller foi usar em Cavaleiro das Trevas 2. Pelo menos ele não colocou a bermudinha, né? Que o Miller usou. Não, mas essa roupa preta... Essa roupa preta, o Jones usa naquele corredor negro também, né? Na fase dele. Sim. Isso é uma daquelas coisas que botaram sem querer e ficou icônica. E eu gosto desse visual também do... Eu acho que é uma das poucas versões que aparece esse Batman sem a elipse amarela, com a capa azul, né? Tem mais alguma história de realidade alternativa que ele aparece também, mas oficialmente o Batman nunca usou esse uniforme, né? E combina, né? Acho que fica legal até não ficar tudo tão preto. Combina com a época também, eu digo. Hoje em dia talvez ficasse meio estranho o recurso gráfico da capa azul. E uma coisa para se destacar também, o Jürgens usou bem aí, ele que já vinha fazendo algumas referências a histórias antigas da própria Liga da Justiça, né? Como aquela, logo no primeiro e segundo arco, e tem o Mestre das Armas. Aí tem um tabuleiro de xadrez que evoca muito a primeira encarnação da Liga, aquela história ainda da Era de Prata. E aí ele faz algumas outras homenagens ao longo da história, até que aquele, na verdade, não é bem uma homenagem, mas é uma continuação do que a gente viu em Sandman, né? Do Doutor Destino em Sandman, que ele perde a joia dele, o Morpheus acaba destruindo o poder da joia, que é o próprio poder do Morpheus que estava preso ali na joia, ele absorve de volta o poder, mas aparentemente algum poder fica ainda no Destino. Que continua como fica no próprio Morpheus, né? Ele fala. Isso é um retcon legal que o Neil Gaiman faz. Acho que é retcon, né? Porque essa versão do Morpheus é do Neil Gaiman, né? Isso. Que a joia que o Dr. Destino usava lá nas aventuras da Liga do Satélite é, na verdade, a joia do Sandman. E a primeira coisa que ele faz na série própria dele, quando ele se liberta daquela prisão que ele tá, é ir atrás da joia e tem um arco horripilante, né? Que esse Doutor Destino entra lá num diner, né? Numa lanchonete e faz todo mundo ficar sonhando e se matar. É um resgate legal que o Jurgens faz nesse personagem, que também é só um visual legal, né? Porque ele é bem bucha. Essa história do Sandman foi justamente no início da revista do Sandman, ainda não existia o selo Vértigo, né? A princípio tudo fazia parte do universo DC, tanto é que no primeiro arco do Sandman aparece a Liga da Justiça, né? E só que aqui, quando essa história já foi publicada, que é ali no início de 93, o selo Vértigo já tava até mais consolidado, né? Mas aí ele ainda faz a menção ao personagem, que a joia dele foi roubada pelo Morfeu, mas que ele ainda tinha um resquício desse poder, e por isso que ele consegue criar esse universo, essa realidade que a Liga da Justiça domina tudo, que depois é revelado que é um sonho do Ray Palmer, né, do Electron. Que ele tem esse sonho, e aí ele começa a... O Destino faz ele sonhar aquilo várias vezes para poder fortalecer ainda mais, só que ele deturpa esse sonho do Electron, né? É só um detalhe do Destino aí, por ser até uma história de linha, a linha Vértigo já tá estabelecida nessa época e tudo mais, então esse é um Destino mais light, né? Enquanto o Destino em Sandman pega uma carona com a mulher lá e acaba matando... Faz tudo aquilo no Dai, né? Enfim, aqui ele acaba sendo até simpático com o cara que ele esbarra na rua. Ele finge ser o Baby Ruth, um jogador de beisebol famoso das antigas. E aparece para o taxista como esse cara, para pegar a carona no táxi do cara, deixa vivo também. Então, ele tá bem bonzinho até aí, né? Mas no final das contas ele acaba esfaqueando o peito do Electro. Mas eu ia comentar isso também. Ele não mata ninguém, né? Porque ele não mata o guarda do Arkham lá, né? Que era o guarda que ele disse que sonhava com uma prisão de tortura e morte. Ele só deixa o cara amarrado lá. É, não mata o taxista também, né? E o Rei Palmer, ele tenta matar, mas falha miseravelmente, né? Que ele dá uma facada... E depois o médico diz, então não, foi só um arranhãozinho, dá uma facada no peito do cara. Então é só um arranhãozinho. Eu vou te matar, e vem aquela facadona, tuf, no peito. Aí depois, não, com uma cirurgiazinha leve aqui, a gente resolve isso. E o cara já tava... já tá de boa já. E ele já tava quase morto, né? Ele tá todo destruidão lá, ainda aguenta uma cirurgiazinha de leve. ele tá com privação de sono, né? Porque... Na verdade, ele tá dormindo, mas não é aquele que, como ele não tá conseguindo sonhar, ele não descansa. Então ele emagreceu, ele tá quase morrendo e ele vai ali até o quartel-general da Liga pra pedir ajuda pra eles. Depois ele olha pro besouro em coma lá. Por algum motivo, o médico bota o besouro em coma na mesma máquina, né, que tá examinando o Rei Palmer ali. Mas, não, cara, vocês estão fodidos mesmo. Eu não devia ter vindo aqui. Tipo, tá só o gladiador lá, sem poderes, a fogo, sem poderes, que ele vê, porra, que merda essa liga, cara. Como ele tá sendo lá, tá, aquele mundo foi ele que criou, ele se sente meio que responsável, só que aí, no decorrer da história, como o próprio Electron faz parte dessa liga fascista, né, inclusive foi ele que decidiu simplesmente selar os silos dos mísseis nucleares da China, então foi ele que matou todos aqueles chineses, já que ele poderia simplesmente ter desativado os mísseis, mas ele sela lá os silos. Ele, aos poucos, a mente do Ray Palmer toma aquele corpo, né? E ele passa ali a ajudar os heróis que acabam tudo fazendo parte daquele mesmo sonho, né? E ainda tem o rocambolesco todo da resolução, que como o Bizoio tá em coma ainda por conta da luta com o Apocalipse, da morte do Superman, ele acaba se ligando à mesma máquina, que não tinha nada a ver, o tratamento era diferente e tudo mais, mas eles estavam ligados nele, o Ray Palmer. E aí o Bizoio acaba aparecendo na mesma realidade que eles estão, né, a realidade onírica lá, que a Liga tá presa, ele acaba sendo a salvação lá da Liga, explicando que eles estão dentro de um sonho, apesar de acordados, vivos, podem até morrer ali. Mas não faz muito sentido não, sabe? Aquela explicação pseudocientífica clássica de quadrinhos, só pra juntar todo mundo. O Bizoio nessa encarnação tava bem Homem-Aranha, apesar de estar gordinho no começo, né? Ele perde peso da edição 1 pra 2 e fica bem atlético, toda hora se pendura nos lugares lá, dá uns pulos malucos, não usa nada da tecnologia que ele usava até então. E tem fator de cura também, né? Porque ele tomou um cacete da morte e já tá aí inteirão, né? Tá só em coma. E aí ele consegue, acaba salvando da segunda facada o Electro, né? E todo mundo volta pra realidade normal, essa liga fascista some e eles prendem o destino. Eu acho até satisfatório ver esse final, mas que é uma saída rocambolesca, faz coisa do Claremont, que é sempre aí, vamos unir nossos poderes e vencer esse vilão. E tem a revelação de quem é o Bloodwind, né? Porque na hora que o Bloodwind, ele era aquele personagem misterioso, né? Que ninguém sabia exatamente a origem ou quais eram os poderes. E aí, na morte do Superman, o Besouro acaba descobrindo quem é, mas não mostra para o leitor. E aí ele entra em coma, não tem a chance de contar para ninguém. E aí, durante a luta nesse mundo onírico, o Bloodwind muda de forma e revela que é o Ajax, né? O John Jones, o caçador de Marte, mas que pra gente é sempre o Ajax, que ele luta com essa versão do Ajax dessa liga fascista, né? Não, e é bem o que o Maurício falou, né? Tudo ele vai amarrando, né? De uma coisa não tem nada a ver. Quem força o Bloodwind a mudar de forma e virar o Ajax é o Besouro, com o inconsciente dele, né? Como ele usou o inconsciente pra entrar no sonho, que é um sonho, mas não é um sonho, na verdade, se materializa no real, né? Ele sabia que o Ajax era o Bloodwind, ele usa isso pra fazer o Ajax voltar à forma dele e revelar pra todo mundo, né? Tem nada a ver com a história, mas, esse cara aqui é o Ajax. Tem aqueles engenheiros de obra pronta, né? Porque aí o Guy Gardner fala, agora tudo faz sentido, agora é tudo explicado. Eu acho até que ele tenta amarrar de uma forma bacana isso da realidade, quem é o Bloodwind, mas ele meio que se perde, né? Porque acaba essa explicação aí, é o inconsciente do Besouro que tá forçando ele, porque o Besouro já vinha há uns dois arcos antes da morte do Superman, desconfiando, né? Esse cara sabe muito da gente. Esse cara não diz quem ele é. Aí tem treta, não sei o quê. Então é bacana, assim, o desenvolvimento desse plot. Mas ele toma um cacete do Ajax fascista e aí diz, não, vou vencer você. Vou vencer você como? Vou mostrar que eu sou você. E tem uma pedra presa no meu peito agora. Ele, inclusive, deveria ser mais poderoso como Bloodwind, né? Com o poder da pedra, como a gente vai descobrir no arco seguinte, do que só como Ajax, mas ainda assim ele reverte ao Ajax, menos poderoso, para poder vencer essa outra versão. Não faz muito sentido não, é bem, bem forçado assim. Apesar de que o arco como um todo do Bloodwind fica legal, apesar, mais um apesar aí, né, dele se tornar redundante com essa origem aí. Ele o Ajax ficar de Bloodwind reserva, enquanto o outro tá indisposto com dor de barriga. O Bloodwind que depois aparece, né, o Bloodwind mesmo, revela que ele estava preso dentro da pedra, né, e eu não lembro exatamente como isso foi resolvido, nem por que ele foi parado dentro da pedra, nem o que fim levou o Bloodwind, não que alguém se importe com o Bloodwind, né, mas no final acaba aparecendo o Bloodwind e é o que a gente tava falando em off, né, num personagem criado que era para ser o Ajax, que depois não adiantou nada porque aparece o Bloodwind mesmo, né. Eu fiquei com a impressão que isso é o principal, acho que, legado do Jurgens, fora toda a trajetória da morte e tal. É esse personagem, um personagem que ele introduz, ele cria esse mistério todo, né? Em torno do personagem, durante toda a passagem dele, durou mais de um ano na Liga da Justiça. E no final, nesse arco, que é o grande momento dele, né? Acho que é a apoteose do Jurgens na Liga, exceto morte, né, do Superman, aí ele revela, era o Ajax, não, então era o Ajax, só que no arco seguinte, que é esse que eu comentei, que são as duas últimas histórias do Jurgens, parece que ele quis deixar o personagem para outro escritor trabalhar, né, então ele cria um Bloodwind mesmo, né, ele revela que o Bloodwind era esse, por algum motivo, vestido de super-herói. É um cara que tem essa pedra que foi criada por escravos que através de magia e com toda a sua dor e ressentimento, criaram a pedra do sangue, né? Pra se vingar do seu dono, né? Do seu senhor, do seu feitor, né? E aí essa pedra vai passando gerações e gerações e ela vai acumulando um pior de cada um dentro dela, né? Mas é dali que ele tira os poderes dele. A impressão que eu tenho é essa: o Jurgens queria fazer o Ajax assumir uma nova identidade e ser esse cara misterioso, mas aí o personagem deve ter feito algum tipo de sucesso e o Jurgens depois cria essa origem que, era o Ajax, mas ó, tem um Bloodwind, se quiser usar é esse cara aqui. E aí depois ficou meio no ostracismo, parece que ele ganha alguma relevância naquelas sagas místicas da DC, que volta e meia ele tá por ali, já que ele é um personagem místico, né? Eu acho que o Jurgens pensou aí na questão de ganhar dinheiro mesmo. Essa merda aqui eu tive que fazer, pelo menos vou deixar o personagem aí. Toda vez que alguém usar, eu ganho um cara me iguala aí. E ele apareceu mesmo, né? Nessas outras aí, como você falou. Apesar de eu achar que é um personagem até que tinha potencial com essa história de origem que ele conta, mas nunca foi bem explorado, não, nem nunca mais vai ser, né? Esse visual dele remete muito ao ano 90 hoje em dia. Não tem nada a ver com essa origem do sangue dos escravos e tudo mais. Tem aquele monte de joia, aquela roupa toda branca. Não tem nada a ver com nada. Mas eu gosto desses personagens de tolhos, assim. Sempre fico pensando que dá pra aproveitar, fazer uma historinha com eles aí, nem que fosse uma mini. Tipo o Jurgens que criou também, o Agente Liberdade, né? Tava dando uma pesquisada aqui, eu achei que fosse uma coisa mais ou menos da época ali que o clone do Capitão América tava em voga, né? Que tem um Agente América, o Lee Field fez vários, tinha um Fighting American também, que é do Joe Simon, depois que a Marvel pegou os direitos do Capitão. Mas não, é o Jurgens mesmo se valendo dessa estética meio kirbiana para fazer o seu Capitãozinho. E ele morre depois, né? Eu lembro que ele morre, não lembro se é em 52 ou se é depois, aquela Superwoman acaba matando ele. Toma dois tiros na cabeça. Dois tiros não, duas rajadas de visão de calor na cabeça. E é o Castolho, nunca disse pra que veio. Sendo que o Jurgens já tinha um clone do Capitão América que era o Guardião, né? Que era quase a mesma coisa, quase o mesmo visual. Tinha um escudo também, só não tinha aquela coisa de ser soldado americano, porque esse agente... A gente liberdade aí, ele é meio fanático, né? Não, porque eu já matei muita gente, mas todas sempre foi a serviço da América, porque eu sei o que significa ser americano. Ele é aquele cara bem de estilo manifesto, né? Se é em prol da América, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, mas esse guardião aí não foi criado pelo Jurgens, não. Tava confirmando aqui. Ele é do Kirby, né? Kirby. Mas o Jurgens estava usando ele, né? O Jurgens adorava, acho que o Jurgens sempre quis desenhar o Capitão América, né? E quando foi pro Capitão América, fez aquele arco marrom mesmo, com o Peltocida. Então, América fez o... Ah, não, o Jurgens, eu tô confundindo o Jurgens com o Liefeld, olha que maravilha. Você falou no Fighting America, tem uma época que o Liefeld pegou os direitos do Fighting America, essa história. E aí ele escreveu, ele escreveu o mesmo roteiro que ele queria escrever lá no, no Heróis Renascem, ele escreveu com esse Fighting America, sem nenhum constrangimento, né? Continuou as histórias lá. A Marvel chuta ele do Capitão América, aí ele vai e faz o próprio Capitão América dele reaproveitando os conceitos lá. Pelo menos ele pagou o dinheiro, né, pra família lá do Simon, Joe Simon, que criou, foi o Kirby, ou foram os dois? Foram os dois. Quer dizer, pelo menos ele pagou, eu não sei, né? Ele não é muito famoso por sua solvência. E aí a história acaba terminando com essa revelação bombástica, e aí fica a chamada para poder acompanhar quem é o Bloodwind na revista Liga da Justiça e Batman, né? Que logo depois ela acaba sendo cancelada, né? Essa história ainda sai na revista da Liga da Justiça e Batman, mas pouco depois ela é cancelada, tanto é que a Liga do Dan Vado sai bem pouco por aqui, né? Eu não lembro de sair muita coisa, sai até um arco que é com o Marcelo Campos desenhando em Superpowers também. Sai até aquele arco do pai da Gelo, que a Gelo vai embora da Liga, né? Que ela tá traumatizada e ela diz que vai voltar pra casa. E revela que ela é uma filha de um gigante de gelo da mitologia mesmo, né? Era uma deusa, né? Uma deusa. Uma deusa nórdica, um troço assim, né? Até aí sai aquela liga, a Bruce Wayne à busca, que é horrorosa também, mas que é o e que é mostra. Da Task Force, né? É um outro título, né? Que é a Liga da Justiça, Força Tarefa Liga da Justiça, que a edição seguinte de Superpowers é dessa Força Tarefa Liga da Justiça, que é uma Liga da Justiça liderada pelo Capitão Asa Atom. Noturna. Não, é pelo Asa Noturna. Que aí a do Capitão Atom é a Extreme Justice, que também não saiu por isso, aqui. Isso. Aí tem o Tigre de Bronze, é um restolho do Esquadrão Suicida. É verdade. E nessa época eles começaram a flertar com essa ideia, né, de extremizar a Liga da Justiça. Não sei se reflexo até desse arco que a gente comentou hoje, mas foi utilizado até depois daquela, acho que, não lembro se foi o Madison que escreveu, aquela época que o Hal e o Arqueiro vão atrás da, brigam com a Liga Principal e criam outra Liga da Justiça mais violenta. Eu lamento só que, assim, esse momento aqui, esse arco que a gente falou, quando começa a ficar boa mesmo a Liga do Jurgens, e aí acaba, e vem o Dan Vado, e vem esse arco, que tem o, não lembro se é o Pesadelo, né, é aquele vilão que tem um parecendo um sol na cabeça. Os Extremistas, que é o que tem desenho do Mark Campos, do Marcelo Campos, ele saiu também na Superpowers, na última Superpowers, na 37. Na real, a Abril tava sacaneando, né, porque ela pegava as histórias boas da Liga e botava na Superpowers. A revista mensal ficava só com a merda, né? E esse é um arco bem assim, fim de mundo, né, vai acabar o mundo todo, o cara tá acabando com tudo, destruindo tudo e... O Besouro tá de volta ativa, o Gladiador tá com a armadura, porque a roupa dele foi destruída pelo Apocalipse e a tecnologia do século 25 não permitia que ser reproduzida hoje. Aí tem a Gelo, a Fogo ainda tá aí, a Fogo que não faz nada durante todo o run do Jurgens, continua ainda do Vado. Tem a briga do Mark Campos, né? Ele odiava o finalista dele, acho que é o Ken Brandt. Aqui no Guia dos Quadrinhos aparece o Kevin Conrad e o Ken Brandt, como da primeira finalista, edição, né? Mas aí depois é só o Ken Brandt. Pois é, ele odiava a arte final desse cara, dizia que destruía o desenho dele e realmente ficava bem feio. Só pegar algum traço dele da época, assim, tinha muita coisa na época da... Comecinho da internet, né? Internet discada ainda, mas já dá pra gente ver umas coisas dos artistas, as artes que eles estavam começando a divulgar, e não, a arte dele é muito mais legal quando ele meio finalizava no lápis e tudo mais. E aí ele acaba brigando, larga o título, que ia já se encaminhando para o cancelamento para ser relançado depois naquela minissérie do Wade, que desemboca na fase do Grant Morrison. E daí em diante, a DC parou de fazer essa pirrangagem com o com o título da Liga, de dizer que não podia usar nenhum dos grandes heróis, né? Não que as histórias tenham, depois dali das passagens do Morrison, do Wade, do Joe Kelly, não que depois disso tenha melhorado, né? Porque, se bem que foi uma fase muito grande, com histórias muito boas, né? Desses três escritores, mas aí depois disso foi ladeira abaixo também, né? Aí tentaram retomar ali nos Novos 52 com o Geoff Johns, que aí é bem irregular, na minha opinião. Tem coisas interessantes, mas tem coisas, assim, muito esquisitas. E agora com o Snyder, né, que tenta fazer tudo... Teve o Brian Hitch, né, no comecinho do Rebirth, que pra mim é qualquer nota, não gosto do Brian Hitch escrevendo ali. E agora com o Snyder, né, que também tenta fazer a coisa muito megalomaníaca e pra mim também não tá entre as melhores passagens do título. É, deixando bem claro, né? Não é porque acabou a pirangagem de poder usar bons personagens que as histórias ficaram boas de verdade. Aquela fase elogiadíssima do Meltzer também eu não vejo graça nenhuma. Diferença é que agora você não tem a desculpa de dizer que não tem os personagens que quer usar, né? É, vamos dar mais valor ainda a esses caras que fizeram tirar leite de pedra aí com os restolhos. Menos o Danvado. Danvado não tem jeito não. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um pilha dessa belíssima historinha da Liga da Justiça. Valeu, Vitor. Valeu, obrigado. Satisfação mais uma vez, Maurício. Valeu, galera. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.